meus olhos pro chão, sangue nas mãos, não quis ter mais. Todo esse ódio em vão, não quis ter chão, só quis ter paz. Sangue nas mãos, não quis ter mais.